cidade número 2 onde você toma guarda. Guarda. Oi, Salvador. Boa noite, Oxanã 6259. Oxanã 6259, boa noite. Está autorizado a decolagem da 10. O vento é 10 graus 079. Decolagem 10-6259. Taxi Gol 940, está com 191 a bordo, 3 horas e 40, alterno Galeão. Confirma, sou eu, 1940. 190. 190, Gol 1947, Taxi Índia, Ponte Cara Torre, Distrital 5, legal, 90 no 3. Confirma, sou eu, 1940. 1940, Taxi Índia, Ponte Cara Torre, 1895, 198, 195, legal, 90, 13. Via Índia, Ponte Espera 295, com 1013, com 1940. Cezona 7, pode iniciar? Afirmo, autorizado, reportado, querido. Autorizado, inspecionamento da Cezona 7. 259 decolado ao 03, chame o controle, 120 decimal 8. 208, boa. Controle, chame 6259, foram 1.400, na Dael. Contato radar, vigilância, 6259. Pode ser para 2.000 pés. Autorizado 2.000 pés, livre LS 1013, acusa no localizador no 884. Tec, está livre, gol no 884. norte, do 940, para 95, parada. Voo 940, boa noite, está autorizada a linha de decolagem da 10, vento é 10 graus, 07 nós. Livre a linha de decolagem da 10 para o voo 940. Pista 3097 para o táxi, 162 a bordo, 3:40, alterna Campinas. Pista 3097, táxi via Índia, ponte para 2895, Quinegal 9013, ou. Autorizando táxi via Índia, ponte para 2995, ajuste na 093, obrigado, bom trabalho. Chame o controle, em 120, décima 8. 208, boa. Salvador, boa noite, gol 940 decolou. Contato radar, vigilância, gol 940. 940. Avisado no X-ray, down no zero. Gol no 884, avistado. Está livre o pouso na 10, vento é 10 grau 079. Livre pouso, 90, igual na 884. Alvar, boa noite. Está 3197, mantendo da 1-0, próximo. 3197, alinhar e manter 1-0. Autorizado, alinhar e manter, está na 0, está 3197. Oxané, 6259, chame Recife em 1251. 251, 884 no solo, ao Zuno 1, ao livrar à direita, chame o solo, 1219. 219, grato, boa. Tá 3197, na livre, a decolagem da 1-0. O vento é 1-1-0 graus, 629. Autorizado a decolagem, pista 1-0, já 3097. Tá 3197, decolado ao Zuno 3, chame o controle. 120 decimal 8. Por Salvador, 120 decimal 8, tá 3197. Controle Salvador, boa noite, tá 3197. Trip 31, Cogino Tan 3197, atenção, vigilante, contato radar. Sente, está 3197. Gol 1940, chame Recife em 1251. Recife 251, gol 1940, boa noite. Controle Salvador UFM 6728, muito boa noite. Estão descendo para o centro de campo, passando agora 18. 2 mil pés em descida, 1013 acuse no localizador, Star Mari, intercepte a partir de Mari e reporte estabilizado no lote. 6728. Controle o FX6728, pode tomar pronto. Meia 728, na proa 050, sob vetor, intercepta o lote. Joia, na proa 050 então, intercepta o lote web. Chame Recife em 1251. Entra no Recife, eu desci em mesma hora, tá? 3197. 6728, curva à direita para o 060, estabiliza no lock, 1013. Direita 060, estabiliza no lock, com 1013 web já autorizado, localizador. TAM 3858, desça e mantenha 3 mil pés, chegada bom, corrijo, chegada Mari, proa de Mari, Mi 13. Desça e mantenha 3 mil pés, chegada Mari, proa de Mari, Mi 13. Boa noite, o bom número 3, autorização Brasília. Número 3, Brasília, 360, VP Zulu no 7, autorizado, decola pista no 0, curva direita, saída Arbó, Elefa, controle 120.8, aciona 5062. Brasília, 360, minha pessoa, 7, demora, pista 0, curva direita, a saída, arbor, transmissão, elefa, controle 120.9, e transponda 5062. Correto, Eduardo Pusco, número 3. Contrário, número 3.